Nosso tema desta tarde é empatia, uma palavra que todo mundo já ouviu falar, mas que é sempre bom a gente relembrar para saber o que significa empatia e como a gente pode melhorar esse processo. Empatia, por definição, diz que é a capacidade de identificar-se totalmente com a outra pessoa. Importante a gente perceber isso, porque essa identificação faz com que a gente se nivele, que a gente não olhe só para dentro de nós mesmos, não pense apenas no que nós queremos. Uma frase que eu anotei aqui, já foi até dita em outras vezes, tirada de uma coluna de jornal, ela diz que o ser humano só se sublima quando sente compaixão, e ele só sente compaixão quando ele se coloca no lugar do outro. Como a gente já disse também em várias oportunidades, tudo aquilo que nós fazemos, nós somos o primeiro beneficiado. Então, quando a gente está se colocando no lugar do outro, percebendo as suas necessidades, as suas dificuldades, a gente sente essa compaixão, a gente percebe esse sentimento dentro de nós. E através desse sentimento é que a gente se sublima, se eleva como ser humano, ser espiritual. E esse assunto de empatia, saiu uma reportagem no jornal Zero Hora, ainda em abril, em que o título dele é "Mais empatia, por favor". E junto com a empatia, ele fala também aqui dentro sobre a comunicação não violenta, que também já foi tratada numa outra oportunidade aqui. E só para a gente entender o que é comunicação não violenta, usando de um exemplo bem simples, que a gente acaba repetindo dia a dia, quando a gente, principalmente dentro da nossa casa, né, onde a gente tem mais intimidade com as pessoas, então a gente é mais autêntico, a gente se mostra mais. E muitas vezes a gente usa termos de forma errada e de forma violenta essa comunicação. Quando a gente diz para alguém assim: tu nunca faz nada certo, ou tu sempre fala as mesmas coisas, tu sempre erra do mesmo jeito. Então a gente usa sempre essas palavras, o sempre e o nunca. E é uma forma violenta de se comunicar. E aí a gente pensa, por que que a gente faz dessa maneira? Porque nós aprendemos desse jeito, os nossos modelos foram assim, e a gente não, de forma consciente, a gente não modifica isso. A gente simplesmente só repete. Então, de novo, por que que a gente fala dessa maneira? A gente sabe que aquela pessoa, ela não age sempre daquele jeito, ou ela nunca faz as coisas corretas, mas é uma forma de falar. E a gente fala isso porque a gente tem, vamos dizer, problemas de interpretação, problemas pessoais, e que a gente acaba transferindo para outra pessoa, cobrando dela uma coisa que muitas vezes a gente não consegue fazer. Então, quando a gente começa a ter mais consciência sobre nós, começa a ter empatia com os outros, a gente diminui essa comunicação incorreta que se fala. Só para a gente saber também, esse processo de comunicação não violenta, que parece, para mim, eu escutei isso pela primeira vez, foi esse ano. E é uma coisa já bastante antiga, isso aí já é tratado em pesquisa, em universidade americana, desde a década de 60. No Brasil chegou um pouco depois, um bom pouco depois. Mas é uma coisa que existe já trabalhos em cima disso, com grupos de pessoas, nessa divulgação, nessas tentativas de aprimorar e de conscientizar, divulgar essas maneiras de relacionamento. E ele até coloca em alguns pontos que eu sublinhei aqui dessa reportagem: colocar-se no lugar do outro para tentar entender os seus sentimentos é que faz com que a gente, então, como eu disse, meio que diminua aquela intensidade que a gente está naquele momento. A questão da empatia. Colocar em prática pode ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com elas mesmas e com os outros, e também contribuir para a resolução dos conflitos sociais de origens diversas. Então, de novo, a prática disso vai melhorar a minha questão individual e também a minha relação com as demais pessoas. Sempre que a gente trabalha o indivíduo, tudo aquilo que ele faz se expande, seja na casa, no trabalho, no grupo social de amigos, aonde for. No momento que tu está bem, tu acaba manifestando isso aonde tu estiver. Então, esse é o nosso foco. O nosso foco é o indivíduo, é cada um. E ele nos coloca, por que que nós temos essa tendência, né, de falar dessa maneira? E até nos diz assim, o que que é violência? Que parece que violência, a gente acha que muitas vezes é a questão apenas física, e é bem mais do que isso. É o que machuca uma pessoa por meio de algo com que ela se identifica ou se valoriza. Então, quando alguém me diz alguma coisa que vai contra aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu me sinto ofendido, violentado até nos meus conceitos. Um exemplo de violência praticada nas relações cotidianas é a manipulação, quando alguém usa de chantagem e outros recursos para fazer com que os outros atendam às suas necessidades. Também é considerada violência a transferência de responsabilidade dos sentimentos para os outros, desrespeitando a necessidade de autonomia e liberdade. Transferência de responsabilidade. Tem muitas coisas que nós não conseguimos fazer por vários motivos. Por termos medo, por acharmos que não somos capazes, enfim. E a gente às vezes projeta isso para os outros. Seja para os filhos, seja para o cônjuge, seja para o amigo, a gente acaba querendo que os outros façam aquilo que nós deveríamos fazer e não conseguimos ou não queremos fazer. Isso é uma forma também de violência. Nós estamos dando uma responsabilidade a alguém que não lhe cabe. É bom para a gente pensar, porque principalmente no nosso núcleo familiar, grande parte dos nossos problemas de relacionamento muitas vezes acabam vindo dessa origem. Um cobra muito do outro, de forma desmedida. Os pais, com relação aos filhos, querem que eles acabem sendo o que eles não conseguiram ser. Então, é uma transferência, é colocar um modelo de vida que talvez não seja esse que eles queiram. E a gente está criando pessoas doentes, problemáticas e infelizes. Então, que a gente possa pensar para sempre melhorar essas questões. Somos fruto de uma cultura de aversão ao conflito. Não gostamos de conflito e por isso nós fugimos deles pelas diversas formas, através, inclusive, dessa maneira de comunicação. A consequência de não sermos dessa maneira, estimulados a lidar com o impasse, se traduz, então, nessa violência. A violência vem da nossa procura em ser ouvido, visto e valorizado. Usar disso é uma grande tentação, porque é uma forma eficaz de chamar a atenção da nossa sociedade. Mas as suas consequências são terríveis. Abraçar o conflito é parar de fugir dos momentos de tensão e virar-se para o outro e reconhecer-se nele e entender que estamos juntos naquela situação. Então, a questão do conflito, né, que nós já falamos também, do problema, né? Por que que eles surgem? Para que que eles estão na nossa frente? Se nós fugirmos de alguma maneira, evitarmos uma relação quando ela começa a criar esses problemas, nós estamos adiando, nós estamos contornando um caminho que nós vamos ter que passar depois. Então, encarar, como diz aqui, enfrentar, isso traz benefícios para mim, para aquela situação, para que nós possamos viver de uma forma mais saudável. Seria até essa palavra. Saudável. Saúde, não apenas física, né? Mas a saúde emocional, que é muito importante para a gente. Um dos maiores problemas nos relacionamentos familiares se mostra na dificuldade de estabelecer diálogos nos quais as pessoas estejam dispostas a ouvir e a compreender o outro da mesma forma que gostam de ser percebidas. Então, que a gente possa, de novo, né, ter a consciência daqueles momentos. Nós temos uma tendência sempre muito forte de defesa. Então, quando alguém nos diz alguma coisa, nós já partimos para a defensiva e para devolver aquilo que nos foi jogado. E isso é a tal da bola de neve, né? Isso só vai aumentando essa situação. Então, quando a gente consegue trabalhar essa questão de empatia, ou pelo menos tem em mente isso, né? Que existe alguma coisa nesse sentido e que é possível a gente fazer diferente todas aquelas questões que há anos a gente vem repetindo, a gente tem a possibilidade de estar criando algo novo, de estar semeando aquilo que a gente vai colher ali na frente. Então, lembrar que aquela pessoa, ela tem as mesmas necessidades que eu. Ela quer as mesmas coisas, ela quer ser feliz, ela quer se dar bem, ela quer ser aceita, ser reconhecida, ser amada, tanto quanto eu quero. Então, empatia, identificar-se totalmente com o outro. Se a gente fizer isso, ou se a gente começar a tentar fazer isso, a gente vai perceber, talvez num primeiro momento a gente ainda não vai sentir, né, essa diferença, que a gente vai sempre se colocar na posição assim, eu estou tentando e o outro não, né? Talvez não esteja adiantando, mas é um plantio, é uma semeadura, que ali na frente, como eu disse, a gente vai colher. A gente está fazendo por nós, a gente está se acalmando, se harmonizando, tentando compreender o porquê que aquela pessoa age também daquela maneira, que também é por defesa. Mas no momento que a gente começa a compreender isso, começa a mudar. A energia que a gente emana é outra, já não é tão de choque. Então talvez a gente consiga ter mais encaixe, né, que nem a gente diz. Começa a se realmente relacionar.